Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa aqui mais um seu, meu, nosso Café Brasil. Hoje vamos com um programa que vai mexer com as suas raízes nordestinas, mesmo que você não seja do Nordeste. Eu vou falar da Asa Branca. E tenho que começar com a letra dessa música inesquecível, composta por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira em 1947. Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei, ai, Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo Asa Branca bateu asas no sertão. Então se eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com glu glu. Luiz Gonzaga nasceu em 13 de dezembro de 1912 em Pernambuco, na fazenda Caiçara, em Exu, distante 603 quilômetros de Recife. Segundo dos 9 filhos do casal, Januário José dos Santos e Ana Batista de Jesus, também conhecida como Santana, Gonzagão veio ao mundo dividido entre a enxada e a sanfona. Foi observando seu pai, animando bailes e consertando velhas sanfonas, que lhe despertou a curiosidade pelo instrumento. Certa vez, seu pai estava na roça e sua mãe na beira do rio, quando ele pegou uma velha sanfona e começou a tocar. Santana, que não queria que o filho trilhasse o mesmo caminho do pai, dava-lhe puxões de orelha que de nada adiantaram. Luiz seguiu em frente, acompanhando seu pai em diversos forrós, revezando-se com ele na sanfona e ganhando seus primeiros trocados. Um belo dia, o pai, Januário, foi pego de surpresa quando o senhor Miguelzinho, dono de um forró, pediu para que Luiz Gonzaga tocasse no lugar de um outro tocador que não apareceu. E ele fez muito sucesso. E por aquelas bandas, passou a ser conhecido como Luiz de Januário. Daí então, passou a acompanhar Januário em festas de mais responsabilidades. Revezavam-se entre toques e cochilos. Santana, a princípio, relutava, mas deixou-se levar pelos 2.000 réis que o principiante tocador ganhava em suas empreitadas. Assim cresceu Gonzaga, ajudando o pai na roça e na sanfona, acompanhando Santana às feiras do Exu, fazendo pequenos serviços para os fazendeiros da região. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha Tá vendo só, Chitãozinho no Café Brasil, mas muito bem acompanhado com Ney Mato Grosso. É uma pena, a música começa maravilhosa e depois vira um country insuportável. Por isso eu vou continuar com o texto. Dizendo que ia a uma festa, o jovem Luiz deixou a terra natal rumo ao Crato, no Ceará. Cidade maior e mais próspera, onde vendeu a sanfona e pegou o trem para Fortaleza, alistando-se em seguida. Com a Revolução de 30, o batalhão de Gonzaga percorreu muitos estados até chegar à cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ali conheceu outro sanfoneiro, Domingos Ambrósio, o grande amigo que lhe ensinou os ritmos mais populares do Sul. Valsas, fados, tangos, sambas. Gonzaga tirou de letra. Em 1939, deu baixa no exército e seguiu para São Paulo e em seguida para o Rio de Janeiro. Passou então a apresentar-se em bares da zona do meretrício carioca, nos cabarés da Lapa e em programas de calouro, sempre tocando músicas estrangeiras. Em uma dessas apresentações, um grupo de estudantes cearenses chamou-lhe atenção para o erro que estava cometendo. Por que não tocava músicas de sua terra, as que Januário lhe ensinara? Luiz seguiu o conselho e passou a tocar e compor músicas do sertão nordestino. E foi no programa de Ari Barroso que Gonzaga recebeu calorosos aplausos pela execução do Vira e Mexe, música de sua autoria, proporcionando ao até então desconhecido Gonzaga o seu primeiro contrato pela Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ai, meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Você está ouvindo Paulo Diniz, lembra dele? I Wanna To Go Back To Bahia, cantando Asa Branca, numa versão meio psicodélica dos anos 70. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse adeus, vozinha, guarda contigo coração. Na solidão da cidade grande, distante de sua família e do seu pé de serra, Gonzaga não dispunha de ninguém que dele cuidasse. Apesar de estar morando com seu irmão Zé, demonstrava vontade em construir seu próprio lugar, sua própria família. Teve diversos amores, e o mais conhecido foi com a corista carioca Odaleia Guedes, em meados do ano de 1945. Gonzaga conheceu Odaleia já grávida, e assumiu e registrou como seu o filho Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinho. O apogeu do Baião foi da segunda metade da década de 40 até a primeira metade da década de 50, época na qual Gonzaga consolidou-se como um dos artistas mais populares em todo o território nacional. Luiz Gonzaga, por muito tempo, manteve uma relação distante do filho Gonzaguinha. Dizem que por diferenças de posições políticas. O reencontro de ambos rendeu emoção para a música popular brasileira e ainda renderá um Café Brasil especial. Hoje, eu quero o filho cantando o pai. Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação, falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Você está ouvindo Asa Branca, composição do Gonzagão, cantada pelo Gonzaguinha. Gonzaguinha morreu muito cedo, vítima de um acidente automobilístico. É uma pena, mas os dois devem estar fazendo uma bagunça lá no céu. Guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Formado em Direito, depois de ter cursado a Faculdade de Medicina, o cearense Humberto Teixeira ajudou a formatar o gênero vindo do Nordeste, sobretudo a partir de suas colaborações com Luiz Gonzaga. O coautor de Asa Branca, Assum Preto, Juazeiro, Baião, Que Nem Giló, criador de letra e melodia de Calu, Donos dos Seus Olhos, Sinfonia do Café, entre várias outras, pode ser considerado um dos responsáveis pela integração do Brasil através da música. Imagens poéticas como Quando o Verde dos Teus Olhos se espalhar na plantação dizem mais sobre a condição do homem nordestino do que centenas de tratados acadêmicos. Meu coração, eu te asseguro, não chore, não rio, que eu voltarei, meu coração. Numa entrevista rara, Humberto Teixeira falou de sua parceria com Gonzagão, dizendo assim: um belo dia, estou no meu escritório de advogado lá no Rio, quando me procurou Luiz Gonzaga. Ficamos naquela tarde de 4h30 até quase meia-noite, num primeiro encontro. Naquele dia, nós chegamos a duas conclusões muito interessantes. Uma delas é que a música ou o ritmo queria servir de lastro para a nossa campanha de lançamento da música do Norte. A música nordestina, no Sul, seria o Baião. Nós achamos que era o que tinha características mais fáceis, mais uniformes. Naquele mesmo dia, fizemos os primeiros versos, discutimos as primeiras ideias em torno da Asa Branca, que só 2 anos depois foi gravada. No dia em que gravamos, com o conjunto de Canhoto, o próprio Canhoto disse assim: mas puxa, vocês, depois de um negócio desses, de sucessos, vem cantar moda de igreja de cego aqui? Que é isso? Que troço horrível! Aí então, eles com um pires na mão saíram pedindo, brincando, uma esmola para o Luiz e para mim dentro do estúdio. Mal sabiam eles que nós estávamos gravando ali uma das páginas mais maravilhosas da música popular brasileira. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, tamanha judiação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Que bonito, não é? Elba Ramalho e Zé Ramalho fazendo uma nova versão para o clássico Asa Branca. Não dá para cansar dessa música, não é? E até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. 3 dias depois do primeiro encontro com Luiz Gonzaga, já fizemos de Pedra e Cal o primeiro baião que se gravou em todo o mundo. Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião, e quem quiser aprender é favor prestar atenção. Eu me sentia como se estivesse com bitola, aquela coisa toda pinicadazinha, cortada, sujeita àquele ritmo quadrado. Logo depois, descobrimos que podíamos deixar o ritmo solto e extravasar nosso lirismo. Depois veio Juazeiro, veio Xanduzinha. Era o início de centenas de músicas que fizemos juntos. Muita gente hoje pergunta como é que eu me deixei ofuscar, me ocultar tão inteiramente assim, à sombra do prestígio fabuloso que o Luiz granjeou, sobretudo no que diz respeito à autoria. Principalmente depois do processo de mitificação de Luiz Gonzaga, da redescoberta que a onda baiana fez em torno dele, muita gente diz que eu sou o letrista das músicas de Gonzaga. Não existe isso. Muitas delas são minhas integralmente, letra, música e tudo, como outras são do Luiz. O Baião, se tivesse sido feito só por mim, continuaria sendo apenas um negócio inédito, ao passo que com o Luiz ele se tornou esse marco extraordinário dentro da música popular brasileira, marcando uma década de sucessos fantásticos. De 1947 a 1957, quer queiram, quer não, os documentos, a história dos suplementos, das fábricas, as gravadoras, o rendimento autoral das sociedades, tudo era feito em torno do Baião. O Luiz, por exemplo, tem uma mágoa que você não pode avaliar em torno disso. Os aprendizes de historiadores da música popular brasileira pulam de 1947 para a Bossa Nova. Eles falam da música brasileira, o choro, a parte do choro, a parte daquilo, a parte da Bossa Nova, a parte da Tropicália e não sei mais o quê. E o Baião não existe? Por que querer botar uma esponja em 10 anos de sucesso? O Luiz foi um pioneiro em vários aspectos. Veja você que quando os cantores, os compositores se apresentavam de smoking, de terninho e gravatinha, o Luiz já vinha de talabarte, chapéu de couro e tudo. Para mim, o Luiz Gonzaga foi o primeiro hippie da música popular brasileira. Quando eu ia terra ardendo com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Esse é o velho Lu, o Gonzagão, com sua versão original do Asa Branca. E é nessa linha da Asa Branca, da seca e do sertão, que eu vou entrar com A Prece do Brasileiro, de Carlos Drummond de Andrade, publicado pelo poeta em 1970. E vou entrar com a trilha sonora do Quinteto Violado. Meu Deus, só me lembro de vós para pedir, mas de qualquer modo sempre é uma lembrança. Desculpai vosso filho que se veste de humildade e esperança e vos suplica, olhai para o Nordeste, onde há fome, Senhor, e desespero rodando nas estradas entre esqueletos de animais. Em Iguatu, Parambu, Baturité, Tauá, vogais tão fortes não chegam até vós? Vede as espectrais procissões de braços estendidos, assaltos, sobressaltos, armazéns arrombados e, o que é pior, não tinham nada. Fazei, Senhor, chover a chuva boa, aquela que, florindo e reflorindo, soa qual cantata de Bá em vossa glória, e dá vida ao boi, ao bode, à erva seca, ao pobre sertanejo destruído, no que tem de mais doce e mais cruel, a terra estorricada sempre amada. Fazei chover, Senhor, e já, numa certeira ordem as nuvens, ou desobedecem a vosso mando as revoltosas? Fosse eu Vieira, o padre, e vos diria, mal criado, muitas e boas. Mas sou o vosso fã omisso, pecador, bem brasileiro. Comigo é na macia, no veludo, lã e matreiro. Rogo, não ao Senhor Deus dos exércitos, Deus me livre, mas ao Deus que bandeira, com carinho botou em verso, meu Jesus Cristinho. E mudo até o tratamento, porque vós, tão gravata e colarinho, tão Vossa Excelência, o você, comunica muito mais. E se agora eu trato de você, ficamos perto. Vamos papeando como dois camaradas bem legais. Um puro, o outro aquela coisa, quase que maldito. Mas amizade é assim mesmo. Salta o vale, o muro, o abismo do infinito. Meu querido Jesus, o que é que há? Faz sentido deixar o Ceará sofrer em ciclo a mesma eterna pena? E você me responde suavemente: escute, meu cronista e meu cristão, essa cantiga é antiga e de tão velha não entoa não. Você tem a Sudene abrindo frentes de trabalho de emergência antes fechadas. Tem a ONU que manda toneladas de pacotes à espera de haver fome. Tudo está preparado para a cena dolorosamente repetida no mesmo palco, o mesmo drama toda a vida. No entanto, você sabe, você lê os jornais, vai ao cinema, até um livro de vez em quando lê, se o Buzaid não criar problema. Em Israel, minha primeira pátria, a segunda é a Bahia, desertos se transformam em jardins, em pomares, em fontes, em riquezas. E não é por milagre, obra do homem e da tecnologia. Você, meu brasileiro, não acha que já é tempo de aprender e de atender aquela brava gente, fugindo à caridade de ocasião e ao vício de esperar tudo da oração? Jesus disse e sorriu. Fiquei calado. Fiquei, confesso, muito encabulado. Mas pedir sempre ao bom amigo é balda que carrego aqui comigo. Disfarcei e sorri. Pois é, meu caro. Vamos mudar de assunto. Eu ia lhe falar noutro caso mais sério, mais urgente. Escute aqui, ó irmãozinho. Meu coração agora tá no México, batendo pelos músculos de Gerson, a unha de Tostão, a ronha de Pelé, a cuca de Zagallo, a calma de Leão e tudo mais que liga o meu país a uma bola no campo e uma taça de ouro. Dê um jeito, meu velho, e faça que essa taça, sem milagres ou com eles, nos pertença para sempre, assim seja. Do contrário, ficará a nação tão malincônica, tão roubada em seu sonho e seu ardor, que nem sei como fecho a minha crônica. Já faz três noites que pro norte relampeia, a asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas. Pois é, duvido que não te dê uma pontinha de saudade durante o Café Brasil de hoje, não é? Pois é assim. Ao som de A Volta da Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, com Elba e Zé Ramalho, que terminamos o Café Brasil de hoje. Com trabalhos técnicos de Rodrigo Carraro, direção musical de Sérgio Sá e apresentação de eu mesmo, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos Luiz Gonzaga, o Velho Lua, Humberto Teixeira, Gonzaguinha, Ney Matogrosso, Chitãozinho, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Carlos Drummond de Andrade, Quinteto Violado. Olha os cabra, bichinho. Gostou? Não gostou? Então deixe o seu recado em www.lucianopires.com.br ou ligue para a operadora 11-4195-6343. Eu vou repetir. 011-4195-6343. E para terminar, mais da poesia de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso quero afirmar com toda a convicção que sou doido pelo baião. A chuva me arrecordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalha meus planos, que é que há o seu vigário, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalha meus planos, que é que há o seu vigário, vou casar. Com o patrocínio de Porto Seguro, consórcio de imóveis, o imóvel que você quer, do jeito que você pode pagar, você ouviu.